Motor é o Condor 2-0. Prossiga. Ok, o Condor 2-0, plano Volcom para Guarulhos, no nível 360, quando possível autorização. Ano 2-1, ano para cópia. 2-1. Ok, Condor 2-0. Só informando que a defesa aérea não passou nenhum dado do seu plano, eu vou entrar em contato com eles, ok? Não é Guarulhos? É de Condor 2-0. Controle, Papa Romeo Vitor Hotel. Papa Romeo Vitor Hotel, Delta, controle. Livrando a região de Iguatemi a 500 pés, se autorizado direto a NMAX. Autorizado, deixando Simbra à sua direita, o Vitor Hotel. Ok, vai para o setor norte, o Vitor Hotel. Estou com a 205, desça para o nível 060. Para 060, 4205. Tente Arara 01, aguarde para continuar a descida. Aguarde. A nave na escuta do controle Salvador, forma Salvador operando por instrumento, visibilidade de 3.000 metros, teto de 105, 00 pés, chuva moderada. Arara 01, certo. O azul 4205. Tá 3858. Da 3858, desça para 2.000 pés, QNH 1013, autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0. Autorizado final ILS. Para 01, desça para 4.000 pés, QNH 1013. Lembrando 050 para 4.000 pés, Arara 1013. Vitor Teu Delta, devido a tráfego e aproximação para Salvador, condições de inicialmente voar na proa 010, mantendo o seu visual? Senhor, já está visual com a pista, já cruzou a 10, já estamos para o norte. Vitor Teu Delta. Vai manter afastando do eixo, ou já. Zero uno desça para 3.000 pés. 3.000 pés, arara 09. O seu Delta confirmante está mantendo 503? Está um pouco mais alto, senhor. Está mantendo 650. O seu Delta, chame Torre Salvador em 1.98.95. Chamará a torre, grato. Sigma tem 3.000 pés, arara 01. Arara 01, sente disparador 1.000 pés, autorizado final e alinhado X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Gente, autorizado 2.000 pés, portar estabilizado no ILS X-Ray da 1-0, tomar estabilizado na área 01. O 3850, apenas para informação, helicóptero prosseguindo para o N ponto próximo ao setor norte de Salvador, chame torre 1.98.95. Salvador, boa noite, eu chamei 6310, informação de uniforme. Boa noite, Xana 6310, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, que é legal no 013. Via para o 050, Xana 6310, vamos para o cidade de voar direto a Dunas. Autorizado, Xana 6310. Direto a Dunas, então, na presença, Xana 6310, graças. Previsão no log, Arnaldo 01. Área 01, NC redução para velocidade de aproximação, chame torre Salvador em 1.98.95. Sente, reduz, chamando a torre da presente 1.98.95, Arara, boa noite. 5205, desça via para 2.000 pés, QNH no 013, autorizado final INS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 4205 para 2.000, reportará estabilizado no LOC, o azul 4205. Salvador, boa noite, Arara 01. Boa noite, Arara 01, é o número 2, reporte marcador externo, baixada e travada. Reporte na marcador externo, baixada e travada, Arara. Outra, com outro PTT, mil verdade. De 3.000 metros, teto de 1.500 pés, chuva moderada. Tem estacionamento 3.000. Saída da El, após da El, voa Leda, após Leda, voa direto. Controle 119, decimal 35. Transponder 2643, Condor 20. acionamento correto. Condor 20, acionamento aprovado para táxi e decolagem, chame torre em 118, decimal 95, Condor 20. Decimal 4. Canar 6300. Prata Delta no solo controlado? Agora. Sétimo, solo controlado 4-4, até a próxima. Verona no marca 2 externo, baixado travado, visual com a pista. Tente horário 01, continue a aproximação, aguardando autorização. Aguardando autorização, pouso horário 01. No solo 46, livre direito no 211. 211, obrigado. Autorizador Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, por 02, obrigado. 7, livre para uso na 10, parada 09. No solo aos 48, livre à direita, prossegue via Alfa, me chama na Delta para o cruzamento, tá? No 028. Pode manter a minha escuta. Está avisado, ILS, pista rodada. Boca 205, chama a torre Salvador, vem 198, decimal 95, chuva moderada. 295, chuva moderada, sim, chuva 295, boa noite. Ok. Xenome é 310, disse parador, meu país autorizado. Final INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2, meu país autorizado, INS X-Ray, informe estabilizado, localizador, Xenome 6310. Mantenha a posição e aguarda, Arara 01. Azul para 205, final normal, baixar travado, poderia confirmar o vento? 160 graus, com 612 nós, pista molhada, livre pouso na 10, azul. Gente, azul para 205, você. Alternativa, autorização para Guarulhos. Guarulhos, ciente, escute a informação Whisky e aguarde cópia 2043, prepare a saída da El, transição Motiva. Ok, da El Motiva, o 2043. Libra direita no 21, decimal 1. Librando 211, 4205. Salvador, passaria do 9800. 9800, prossiga. Nós teria previsão a 7 horas para a altura a nossa direção está válida? Gente, eu tenho o DLA para o senhor, a em vigor é de 22h30, são 22h53, por mais aproximadamente 22 minutos, senhor. Paulo Salvador, azul 4205, livrou. 4205, boa noite, autorizado Alfa e Juliette, correção. Alfa e Kilo, até o Pátio 3. Atento ao sinal, estou dando aquele pátio azul 4205. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4205. Speed 1013, Europa 084. Para a cópia. 2043, pronto para a cópia. Gol 2043, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Cruzando no zero até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em USA 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. controle 1 no 9-35, transponder 5105, gol 2043. Autorizado para a Serra Bravo, Golf Romeo pela 310, até a Tango Bravo Eco 360 nível, decola da pista 10 com curva direita na Dael Motiva. 1935 no controle, 5105 no transponder. Gol 2043 é a saída Dael com transição Motiva. Afirmativa, saída Dael com transição Motiva. Marreto, gol 2043, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Reportar assim, da Whisky, muito graças. Meters, dimming, 1,500 feet, moderate rain, Europa 084. Ok, that information is copy, obrigado, Europa 084. Motor de Salvador, Xané, 6310, estabilizando o localizador, visual, não confere com a informação que o petróleo já passou, tá? Tá visual, completamente visual, sem chuva. A gente chega novamente com a torre. Tento então a pista molhada, chama a torre 1-8-895. O Xanema é 3-1-0. 1-8-9-5, obrigado, senhor. Boa noite, até daqui a pouco. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, ô Xanema. 6-3-0-0, estabilizado e ele é X-ray. 6-3-1-0, cheque trem livre, pouso 1-0, vento 1-5, 0 graus com 7 nós, informe pista molhada. Livre pouso na 1-0, poxa, né? 6-3-1-0. Straight for Salvador now on VFR condition. Boa noite, Dan 3662. Boa noite, Dan 3662. Acione a identificação dessa via chegada à área para o nível 050. O QNH em Salvador no 013. Desce via 050-1335-3662. Dan 3662, Salvador, agora operação visual sem chuva. Solo Salvador, muito boa noite ao Força Aérea 2526. Gente, na informação Whisky. 2526, boa noite, informação Coast Whisky. Brasília tem o 360 já aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Afirmo. 2025-2000, autorizando até Serra Bravo, Bravo Romeu, direto, nível de voo 360, pista em 100, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto conforme rota, controle 119.35, transponder 2644, Força Aérea 2526. Autorizado o nível de voo 360 para Serra Bravo, Bravo Romeu. Decola na pista 10, primeira curva à direita. Voa Arbor, saída Arbor, transição Elefa. Após voa DCT, chamando o controle 119.35, acena 2644, Força Aérea 2526. Correto, protegimento 2526, qual é o B? 04. 504 a bordo, para acionamento táxi e decolagem no pátio militar, chame a torre em 118.95.25.26, tenha um bom voo. Chamada para acionamento táxi, decolagem a torre 118.95, graças. Fala Salvador, boa noite, fechamento 6310, livrou na escola. 6310, boa noite, autorizado Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, acionamento 6310. Hotel Condor 20. Eu vou rumo 973. 20. Ingresse via pista. Reporte a linha de planta para decolar. Não tem um 360 já aprovado, o senhor está pronto para ver. Pronto, cópia. Sou ok. Voo 1973 autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857 até Mulo Sul, nível de voo 360. Destino 100, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 119.35, transponder 5124, Gol 1973. 7360 para o Galeão, decolando 10, direita, Sael Leda Irume, voa Upper November 857, Moussou. 1935, controle 5124, voo 19373. 5124, protegimento correto, voo 1973, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará pronto. Alpha 084, you clear. Airline 63, final runway 10, report steps on the localized. Okay, clear ILS. Runway 10, call you established. Alpha 084. Foi 3662, desça via para 2000 pés, que ainda dá uma 0 na 3. Via 2000 pés, 3662. Principal, logo após tomar taxiway Índia. Até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 013, ajuste agora padrão, chama, pronto no ponto de espera, torre em 118.95, Condor 20. Obrigado. Correio, Condor 20, retornando para o segundo ponto zero. Ano 20, está autorizado a alinhar e decolar, da 10, o vento 150 graus, 07 nós. Nível de aumento de decolagem, Condor. Condor 20 decolado ao 06, chame o controle 1935. 1935, obrigado, boa noite. Lima 2 autorizado, final ILS X-Ray, estão na 0, reporte estabilizado no localizador. Reportar a estrada no localizador da 3662. Controle, boa noite, Condor 20 decolado da El Leda e após direto do Guarulhos. Boa noite, Condor 20, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. 360 da El, Condor. Controle, boa noite, Gol 096, ciente da informação, fui. Boa noite, Gol 096, acione identificação nesta via, chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 1013. 2000. Direto, Dona, lhe agradeço. Situna. Valeu, meu irmão. Salvador, Europa 084. Europa 084, runway is wet, contact Salvador Tower, 18.95. Ok, thank you for the information, 18.95 was the tower. For your information, the city is very, very beautiful. Santo 3662 é o controle. É, a pista está molhada? Pista molhada. Estava chovendo há poucos instantes. Santo 3662, porém agora a operação visual. Ok, pista molhada. Salvador, Gol 2043. Confirma, por favor, a frequência do solo 219, ela está inoperante. Gente, para o posicionamento, chame aqui 21 mesmo. 21, posicionamento do Gol 2043 no taxi. Teste livre, chame táxi 2043. Está livre, chamar para o táxi 2043. Salão Towers, boa noite, 0-0-4. Europa 084, boa noite, I have inside, check land gear. Here to land the runway 10, wind 150 degrees, 07 knots, and the runway is wet. Okay, yes, copy. Clear to land runway 10, Europa 084. And the landing is down. Chamando o secretário, chama para o táxi 2526. Chamar a 043, táxi aprovado via faixa principal Índia, ponto de espera pressão 0, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118 decimal 95. Tenha um bom voo, chefe. Boa noite, TAM 3662. Boa noite, TAM 3662, reporte marcador externo, baixado e travado. Reportará, confirme pista está molhada. Afirmo. Ok. Altímetro marca 1013, o vento é de 1,60 graus com meia dúzia. Até pode quando baixar de travado. Ok. Não, very good evening, this is Europe 74, down with your phone. Good evening, Europa Zurich 4, taxi approved via Alpha Hotel Taxi Juliet. Alpha Hotel Taxi Juliet, you have a seat. Passando o marcador externo, baixar e travado, tá? 3662. Livre pouso, pista no zero, vento 1,60 graus, com 6289. Livre pouso. Mantenha o ponto de saia, aguarde. 20, chame nos canais previstos. Chamará o ponto. A 4 a boa, alterna Anápolis. 3 horas de voo. Prossegue até o hotel, reporte para o cruzamento 0028 2526. Prossegue até o hotel, reportará para o cruzamento 1028 2526. Great 4, here's Juliet, stand 10, sir. Where are Juliet, stand number 10, you're over 284. Roger, stand 10. Só tem 25-0, voo 20, 4-3. Meia dois, sola, zona meia, livre direita, 1-2-1, do sinal 1. 1-2-1, livrando a direita, tá? 3-6-2. Solo, confirmando, torre, força aérea 2-2-6, hotel para cruzamento. 2-5-2-6, tá autorizado o cruzamento da 1-0-2-8. E na delta, antes da alfa, chama o solo 1-2-1, do sinal 1. Na delta... Antes da alfa, chama só no 2-1-1. Graças. Alfa Juliette pro 03, tá 3662. Solo Salvador, azul 2781, boa noite, gente da Whisky. 2781, boa noite, Whisky, confere agora de cópia para Sierra Bravo, Quebec Vitro, prepare Árvore Elefa direto. Árvore Elefa, guardando, obrigado. Solo, Força Aérea 2526, tá na Delta para ingresso na Alfa. 2526, a retaguarda do Airbus da TAM, agora já na Alfa. Se ingressa a Alfa, chama para ingresso para Xpê Juliette, né? Então, Força Aérea 2526. Ingressa a retaguarda da aeronave da TAM e chamará para ingresso na Juliette, o 2526. Solo Salvador, passaria do 9800 na remota 12, puxe bem questionamento. Na remota 1-2. Autorizado pushback acionamento, chame pronto para táxi. Chamará 2-2-9-2-0. 9973, boa noite, número 2 para cópia. Prepare Arbor, após Arbor LF e aguarde cópia número 2, chefe. 2526, autorizado Alfa, ingresso Juliette, contorno parte após Índia. Índia, ponto de espera, pista no zero. Quando pronto, chame torre em 1-8-95, Força Aérea 2526. Alfa, Juliette, Índia, prossegue para o ponto de espera, chamando torre 1895, Força Aérea 2526. Azul 2781, na escuta para cópia? Escuta, prossiga. Azul 2781, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Vitor, direto, nível de voo 180. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto. Controle 1-9-35. Transponder 5053, Azul 2781. Ok, o Azul 2781, autorizado, nível 180, Sierra Bravo, Quebec Vitor. A saída Arbor Transição Elefa, decolagem da pista 90 e a rota é direta. O transponder é o 5053 e o controle 0935, azul 2781. 5053, protegimento correto, azul 2781. Chame pronto para o pushback e o acionamento no Patch 3. Patch 3, vai chamar o 2781. Pode voar, Léo. Prisadel, 2043 ou Leda. Estacionamento, informação e cópia. E310, boa noite. Recife 350 tem aprovado. Prepare Puca, transição Caju, número 2 para 4, senhor. Vai escutar, estacionamento 300. Sideral 9973, pronto para cópia? Pedrão 9973, autorizado para Serra Brava, Charlie Foxtrot, via para Zulu 21, até Depote, após direto, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva direita, saída Árvore, após Árvore, voa Elefa. Controle 1 no 9, decimal 35, transponder 5127, Pedrão 9973. Correto, Cidadão 9973, parte 3, chame pronto para o pushback e o acionamento. E nem basta, amor. 096, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informa o Embraer 145 da Força Aérea, alinhado, com decolagem já autorizada. Ok, grato a informação. Serra Bravo, Serra Romeu. 160 graus, com a 62 decolagem 2526. Decolagem para o passar 2526. Até o ponto de espera da pista no zero, ajuste no 0 no 3, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95. Passaria do 9800, tem um bom voo. Bom, espera 1895, grata, montalada. Nove meia, segue trem, livre pouso na 10, 200, adinho no 0 graus, com 19, pista molhada. Livre pouso, espaço já voa. Voo, ano 0, 96. 0252, decolou 23, controle 119,35, bom voo. 119,35, grato. Controle Salvador, muito. Boa noite, ao Forçaria 2526, contato radar, suba para o nível 360, saída Árvore. Sobe para o nível de voo 360, saída Árvore. Solo, voo 1973 na 4, pushback acionamento. Solo 973, portão 4, aprovado o pushback acionamento, chame pronto para o ataque, Chuck. Chamar o ataque. Tá, 1-0 pronto. Para a cópia? Passando para você. 3-1-0, autorizado para Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Prezulu 1-7, até posto após direto, nível de voo 350. Pistinho 1-0, primeira curva direita, saída Puca, transição Caju. Controle 1-9-35, transponder 5-1-30, Xené 63-1-0. Autorizado Recife, nível 350 via Apesolo 7, depois direto outro e direto Recife. Decolando 1-0 com primeira curva à esquerda, a saída Puca da São Caju. Controle de saída 1-9-35, transporte 5-1-30, o Xanerra 6-3-1-0, está na 01. 5-1-30, o atendimento correto, o Xanerra 3-1-0, portão 1, chame pronto para o pushback, se não vai chamar. Fala. Fala, eu vou 9-6, zona 1096 da Gol, boa noite, autorizado Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, portão 09, Gol no 09. Grupo 2043, chama Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251-3325, confirme? Confirmo, Gol 2043. Obrigado, boa noite. Boa noite. Doutor Salvador, boa noite, Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, sua informação, isso. Boa noite, Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, sua identificação, DCV, chegada a Mari para 2000, BR, seu QNH, 1-0, 1-3. Minha chegada a Mari, desce para 2000, BR, Eco Alfa Oscar. Afirmativo, Eco Alfa Oscar. Grato, Oscar. Para o táxi. Para o táxi, Gol 1973177. Alterna Campinas com 2:03:55. 973, mil perdões, veio um pouco intermitente. Confirme, 3:55 Campinas, eu não copiei o QAB. Sem problema, 3:55 alternando Campinas com 177 aposta. Pulo 77 copiado, no 973, táxi aprovado direito até o ponto de espera da pistola 0. Ajuste padrão, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 119, decimal, correção, 118, decimal 95, torre 118, decimal 955. Bom voo. Direita com a torre 1895. Boa. Salvador, TAN 3258, boa noite, autorização Fortaleza, nível 370, sentido a Whisky. 3858, boa noite, Fortaleza 370, tem aprovado o Whisky, confere. Pronto, cópia, senhor. Nossa cópia. TAN 3858, autorizado Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Apro Zulu no 9 até Bangu, após direto Albuco, após direto Foxtrot Lima Zulu, direto, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 1:9.35, transponder 5:1:35, TAN 3858. TAN 3858, autorizado Fortaleza, decolando da 1:0 com curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti, depois ingresso uniforme do 1:9 até Bangu, direto a Bucu, direto Fortaleza, direto. 119.35 é o controle de saída, 5135 transponder, TAN 3858. 5135, cotejamento correto, TAN 3858, portão 2, chame pronto para o pushback e acionamento. Portar a condução, TAN 3858. Chame nos canais previstos. Chamará nos canais previstos, 2526. Para 1-0, vento 1-7-0 graus, com 7-9. A linda corda 1-0, 7-3. Sideral 9973, no Forte 3 aprovado o pushback e o acionamento. Chame pronto pro táxi já. 9800, grato. 7 do pushback sideral, tá pronto para o pushback e acionamento. Teste, senhor, tem condições de fazer o pushback simultâneo com o sideral, de acordo com o solo? Afirmativo. Gente, que do pushback simultâneo com o sideral em coordenação com o grupo solo, chama pronto para o táxi, o azul 2781. 2781, iniciar o pushback, reportará pronto para o táxi. Decolabora os 32, controle 119-32. 935, 973, boa. Limbo, voo no 973, decola da El. Voo no 973, boa noite. Contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 da El. Bono 973, vai pro de Leda. Leda, 73. É, controle 9800, passarelo. 9800, controle. Positivo, senhor, por gentileza, é possível uma coordenação. Ah, uma proa... É... Proa DD ou da GOV, é possível? A gente vai entender ou... É, da GOV eu ainda, se possível, confins. Confins ficaria muito bom, hein? Caso o passeio 9800. E grato. E aí, descida o azul 2795. Azul 2795, desça para 4.000 pés, que é negar 1013. Para 4.013, azul 2795.